Champs-Élysées. Essa me bateu uma nostalgia. Lembrei quando a gente ia lá no baile da Vilarinho dançar. Matinê dos cria, diversão e ousadia. Era de lei, geral tirava o domingão pra zoar. Mangue Boy, homem livre, made in Beco, Champs-Élysées. Beco favela, corregola má. Beco favela, corregola má. Beco favela, corregola má. Champs-Élysées. Beco favela, corregola má. Beco favela, corregola má. Beco favela, corregola má. Champs-Élysées. Essa me bateu uma nostalgia. Lembrei quando a gente ia lá no baile da Vilarinho dançar. Matinê dos cria, diversão e ousadia, era de lei, geral tirava o domingão pra zoar. Brazilians, outro rolê. Brazilians, outro rolê. Gol de placa, pique Neymar. Passe certo, Mbappé. FBC, depois da Amazonas é outro rolê. Cabana Blazona fudendo rolê. Mãe cria, polícia mata. Olha pra VIP, olha pra CT, olha pra praça, olha a revolta. Mexe com todos menos Caufé. Mexe com todos menos Caufé. Mexe com todos menos Caufé. Mexe com todos menos Caufé. Mexe com todos menos Caufé. Mexe com todos menos Caufé. Champs-Élysées. Mexe com todos menos Mexe com todos menos Caufé. Mexe com todos menos Caufé. Essa me bateu uma nostalgia. Essa me bateu uma nostalgia. Essa me bateu uma nostalgia. Essa me bateu uma nostalgia. Essa me bateu uma nostalgia. Essa me bateu uma nostalgia. Essa me bateu uma nostalgia. Essa me bateu uma nostalgia.